Contrato coletivo em desconformidade com a lei, aumento nos preços dos planos de saúde, nova licitação e contratação, interrupção de procedimentos médicos, prejuízo a pessoas hipervulneráveis, entre outras irregularidades. Todos esses problemas, ocorridos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fizeram com que o MPMG, Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal ajuizassem conjuntamente, no último dia 19 de setembro, uma ação civil pública contra a UFU, Universidade Federal de Uberlândia, e a Unimed Cooperativa Regional de Trabalho Médico Limitada. Segundo a ação, com as mudanças contratuais e de valores, dezenas de consumidores tiveram que interromper os tratamentos de saúde. Conforme apurado, pacientes com cirrose hepática, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, entre outros, não puderam dar continuidade aos procedimentos médicos. Em junho deste ano, um dos clientes da Unimed teria relatado um aumento significativo na mensalidade do plano de saúde contratado. O valor mensal teria sido reajustado em mais de R$ 800,00, caracterizando um aumento de quase 54%. O promotor de justiça Fernando Martins, do Procon MG em Uberlândia, fala mais sobre o caso. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal ajuizaram essa ação civil pública, especialmente considerando a dificuldade dos usuários, que são servidores da Universidade Federal de Uberlândia. Num primeiro momento, alguns ficaram fora do novo plano de saúde, da nova contratualização, né? E aí eles têm um problema sério no que respeita o atendimento, porque vêm de doenças severas, são idosos e necessitam da continuidade do tratamento. Assim, não havendo ou não estando coberto pelo novo contrato, estarão desprovidos de saúde. E, de outro lado, aqueles que começaram a pagar uma alta prestação, e isso vai ter um impacto financeiro em suas vidas, levando ao superendividamento. Então, essas duas medidas levaram o Ministério Público a ajuizar a ação. De outro lado, também causou espécie ao Ministério Público, tanto federal como estadual, verificar que o contrato assinado pela Universidade Federal de Uberlândia e Unimed se fez com base no decreto que é revogado. Então, numa situação como essa, efetivamente há necessidade de haver uma medida judicial, tanto para constituir novas situações, como para dar acesso a direitos. Até porque, pela Lei 8.112 de 90, a Lei do Servidor Público, há uma obrigatoriedade da União, nesse caso, em prover a saúde dos seus servidores. Antes de ajuizar a questão, o MPMG procurou as partes na tentativa de formular um acordo. Porém, a Unimed alegou que todas as regras contratuais atendiam às diretrizes contidas na licitação, juntando edital e contrato. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.